Olá, olá, sócio Pro Clube, tudo bem com você? Muito obrigado. Eu sou Tricurte, né? Acho que vocês já sabem disso. Foram 50 sócios novos no mês passado. Neste mês de agosto também estamos bombando e muito disso é por causa do podcast, Eduardo Miceli. Tudo bem com você? Olá, muito, muito boa tarde. Tudo bem comigo? Podcast está maravilhoso, cada vez melhor. Muito obrigado pelo carinho, dedicação e crença nesse trabalho maravilhoso que tem sido desenvolvido no Pro Football. Muito bom. Lembrando, você que está ouvindo pelo player, você pode baixar esse podcast no próprio texto, mas também lembrando que eu tenho amigos no Ministério Público, então se você baixar e passar para os seus amigos, nossos amigos vão se conversar, né? Então... Véio, famoso receber o processinho. Então, por favor... Parcimônia, usem com moderação, né? Afinal de contas é o seu dinheiro que está sendo utilizado, não vai ficar usando para dar para os amiguinhos o dinheiro, não. E, Eduardo Miceli, é um dinheiro porque é um investimento. Não. Por que, que é um investimento específico por conta deste episódio? Por que é um investimento? Eu quero saber por que é um investimento, me conta. Ué, porque este episódio, a gente já fez um episódio de boas práticas, due diligence... A due diligence é muito bom. Due diligence do Fantasy Football. Agora a gente vai começar especiais aí de falar sobre as posições. Lembrando que haverá textos também, que eu vou escrever alguns, Eduardo, outros, assim que ele estiver mais tranquilo na sua nova residência. Ele que é um homem do mercado imobiliário, recém-mudado. E a de quarterbacks eu vou escrever. Não sei se running backs, wide receiver e tight end ele consegue, depois a gente conversa sobre. Mas quarterbacks eu escrevo porque eu amo essa posição maravilhosa. Então, é um investimento, Dudu, porque a gente, primeiro de tudo, a gente separa os quarterbacks em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, né? É assim que a gente faz. Não, não é. Não é assim que a gente não faz, é. Não. Não é? Por que que não é? Peraí. Porque, não, peraí, olha só. Eu adoro fazer esse, tipo, discurso socrático. Porque é o seguinte, se você separa isso em rankings, você necessariamente tá avaliando todos os quarterbacks melhores que outros. Tipo, um é sempre melhor que o outro é sempre melhor que um. Sendo que isso não é necessariamente verdade. Se você separa em grupos, isso assim, você ranqueia esses grupos, você tem um pool, qual o termo adequado? É um... Pool, eu adoro esse termo, pool. Pool é muito bom. Você tem um... Eu não sei a tradução agora, tá faltando a palavra. Enfim, você tem uma gama de escolhas bolsão. Possíveis. O quê? Um bolsão. Um bolsão. De escolhas possíveis de relativo mesmo nível. Então, se alguém pegar o seu cara, logo em cima, você não se frustra, porque você tem mais outros dois, mais outros três pra escolher. Te ajuda a elencar mais ou menos os níveis de talento e te ajuda principalmente, também a ter valor. E principalmente, se você tem uma prateleira 1 e 2, no caso de running backs e wide receivers, se já foi todo mundo da prateleira 1 de wide receiver, mas tem alguém ainda da prateleira 1 de running back, você não vai se embananar na hora do draft, porque o momento do draft você precisa ter informação e informação rápida. Pois é, e é justamente isso que eu quis dizer com valor. Você identifica o valor que você pode pegar muito mais rápido. Claro que é tudo subjetivo, porque eu posso avaliar um quarterback melhor do que você e vice-versa. Mas se você tiver coerente dentro das suas próprias escolhas, você vai identificar o valor e o time que você quer muito mais rápido. Então vamos lá, são 6 prateleiras que estarão no meu texto... em conjunto com o Eduardo Miceli. Inclusive, você vai ganhar palavras pro repasse, tá, Dudu? Por esse texto, pode ficar tranquilo. Hashtag fofo. Então, vamos lá. Eduardo Miceli começa com o texto aqui. Olá, Antônio Curti. Bem-vindo às prateleiras. Ele usa crase, isso já me deixa com... me deixa com pipi duro, me deixa com tesão, porque eu tenho tesão intelectual nas pessoas. Prateleiras de quarterback para o Fantasy 2018. Deixarei em itálico algumas observações bacanas, caso queira adicionar ao texto. Beijo de luz, seu Beto Carreiro. Eu gosto que isso não é mentira, eu realmente escrevi isso. Ele escreveu isso. Sexta passada. Então vamos, ó, antes de ir pra primeira prateleira, sabe aquele aviso que tem antes de séries americanas que aparece na tela? Ah, sim, sim, sim. Viewer's discretion is advised. Claro. O nosso aviso é, não escolhe quarterback na primeira e na segunda rodada, tá bom? Nem primeira terceira, prateleira. Nem... É, pra nem mim quinto. Também nem terceiro. Isso, é. Mas calma aí. Então, vamos lembrar sempre, amiguinhos, que primeira prateleira de quarterback não significa que você vai escolher na primeira rodada, tá bom? Então vamos lá. Primeira prateleira, temos 3 nomes e meio por assim dizer, três nomes que dá para ter uma certa certeza e um quarto nome que pode ter uma regressão à média por conta da idade. A gente começa com Aaron Rodgers, Cam Newton e Russell Wilson, esses três nomes que são até que uma certeza, né? No Fantasy, porque o Fantasy dá ponto para tudo que o cara faz, inclusive jogo terrestre. Russell Wilson não deve liderar o Seahawks no jogo terrestre como foi no passado, mas ele tem um volume bom também no jogo terrestre, assim como o Cam Newton, que agora tem o DJ Moore de recebedor. Então existe uma promessa, o Cam Newton, que foi bem ano passado no Fantasy, existe uma promessa de melhora para ele especificamente. Com certeza. O que é mais importante... por que vocês estão colocando o Cam Newton e o Russell Wilson? Justamente porque o Anthony falou agora. Eles tomam parte do jogo terrestre da equipe. O Cam Newton mais que o Russell Wilson. E tanto que por anos desafio a gente falava, cara, a gente pode gostar muito do Jonathan Stewart, mas na goal line, cara, eles correm com o Cam Newton, que o Newton é muito valioso justamente por isso. Não à toa, o piso de quarterbacks no Fantasy anos atrás, como Tyra Taylor e Colin Kaepernick, era mais alto justamente pelas jardas terrestres. Então, eles têm esse valor de primeira escolha por isso. Eles são prolíficos passadores, com certeza. Eles têm esse elemento a mais. O Aaron Rodgers não precisa nem falar que ele é um monstro sagrado do futebol americano, porque ele pontua muito, ele passa para muitos touchdowns, por isso que ele é dessa primeira prateleira. E aí a gente começa a ficar embaçado na prateleira entre prateleira 1 e 2. Que eu coloquei aqui pro Curte, ó. Se você quiser ser diplomático, a gente pode até colocar o Tom Brady. E uma coisa doida aqui, eu criaria, Dudu, a prateleira 1B. Que é? Use com moderação. Que seria Tom Brady, Drew Brees e Andrew Luck. O Andrew Luck eu até boto mais baixo, sabia? Eu botaria ele tranquilo na segunda ou limiar pra terceira ali. Mas então, segundo... o Luck, é verdade, é verdade. O Luck, putz, o cara ficou 500 jogos, 500 dias sem um jogo de futebol americano é tenso. Exato. O Luck, prateleira 2B. Mas vamos lá, vamos separar em 1, 2, 3 só. Eu coloco sim o Tom Brady na primeira prateleira, porque por mais que o Edelman não jogue os 4 primeiros jogos, ainda é o quarterback mais experiente da NFL, ainda é o melhor quarterback de todos os tempos, e ano passado o cara foi MVP. Então vamos dar o benefício da dúvida. Mas, use com moderação. Se você tiver em dúvida entre Aaron Rodgers, Cam Newton, Russell Wilson e Tom Brady para o Fantasy, eu iria com um dos outros três. É isso. Pois é, eu tenho um receio muito grande da gente estar dando tanto respeito para ele que ele possa ter uma queda drástica de produção. Não necessariamente dele ser ruim, mas dele não produzir tanto em jardas aéreas e quem draftar ele se ferrar. Por a gente ele é a quarta força da primeira prateleira, vamos chamar assim. Pois é, eu acho que ele é um limiar ali. Da mesma forma, quer dizer, por exemplo, eu talvez prefira o Drew Brees a ele. Eu também. Então, é pra vocês tem essa fumaça entre a prateleira 1 e 2, chamada Tom Brady e Drew Brees. Que eles podem tanto ir pra um quanto pra outro. É o diagrama de Venn. Mais ou menos isso. É o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Às vezes ele cai pra segunda divisão, às vezes ele sobe, aí depois ele cai de novo. É isso. Que gostou exemplo. Da minha analogia? Que exemplo. Foi perfeito, foi maravilhoso mesmo. Segunda prateleira começa com o Deshaun Watson, que tem a mesma base de argumento do Russell Wilson e do Cam Newton. Por que ele tá na segunda prateleira então? Se ele foi tão bem no passado, quase que o Kurt ganhou uma das ligas de fantasy dele pegando ele no... Então, a linha ofensiva de Houston é uma bosta. Sim. Tá? E o cara vem de joelho arrebentado. Então, viewer's discretion is advised de novo. E também a amostragem, né? Ele tem muito poucos jogos pra você confiar na qual a palavra? Consistência dele. Tá me fugindo palavras hoje. Ele tá com pouco espaço amostral. Exatamente. Né? Isso é um pouco temerário. Porque, pô, vai que ele não tem esse argumento mais porque o Bill O'Brien fala assim, não, vou deixar você só no pocket hoje. Claro que não é da natureza do Sean Watson deixar isso acontecer. Ele vai correr pro lado, ele vai tentar fazer a jogada se estender. Mas, né? Vai que... Matt Stafford e Matt Ryan são dois caras que são subestimados, porque Atlanta e Detroit não são times com tanta torcida aqui no Brasil, então o pessoal acaba esquecendo dos dois. Eu acho que com tranquilidade você pode pegar o Matt Ryan na sexta, sétima rodada, ou até depois. Sim. E você vai ter um grande fantasy neste ano. Mesma coisa o Matt Stafford, ainda mais quando ele não tinha jogo terrestre. Vamos ver se existe uma melhora com o Kerryon Johnson neste ano, mas... De qualquer forma, para fantasy é um quarterback bem consistente, vai te entregar lá os 15, 16 pontos por semana. O Drew Brees foi o que o Dudu falou, também tem a questão de possivelmente regressão à média. E eu coloco sim o Andrew Luck na segunda prateleira. Tá. Cara, o Drew Brees teve uma lesão. Vamos falando em Drew Brees. O Drew Brees teve uma lesão muito séria no ombro. Eu já acompanhava futebol americano na época. E existia também os mesmos temores que o Drew Brees não ia voltar a jogar futebol americano. E, no final das contas, voltou e voltou melhor. Não tô falando que o Drew Luck vai voltar melhor. Mas... acho que dá pra colocar ele na segunda prateleira, assim. Vamos acompanhar a pré-temporada. É por isso que você não faz draft antes da terceira semana da pré-temporada. Exato. O Andrew Luck vai jogar na pré-temporada. Então a gente vai ter um espaço bom aí pra dar uma olhadinha, pra ver se tá tudo certo, pra ver se ele não tá com medo no pocket, esse tipo de coisa. Mas o Andrew Luck, prateleira 2, no fundo, assim como prateleira 1, no fundo, Tom Brady. Na prateleira 3 tem um nome que eu gosto muito, que é o Philip Rivers. Justo. Fala, meu amor. Diga, fale você. Meu. Não, só terminando o porquê. Se vocês acompanharam o meu texto 10 mandamentos para jogar fantasy melhor, ficou longo, né? 5 mil palavras. Ficou muito bom, cara. Um dos pontos lá era cuidado com os times ruins, e o inverso se aplica. O Los Angeles Chargers deve ter boa campanha neste ano. É a mesma coisa que o Kansas City Chiefs no ano passado. A expectativa era boa com os Chiefs. Então, o Philip Rivers, que é um quarterback subestimado, você vai poder pegar na décima rodada, na 11ª, ninguém vai nem lembrar que ele existe. Mais. E se ele não tiver muitas interceptações como teve há 2 anos atrás, pode ser que seja um nome muito bom pro seu fantasy, então olho nele. O Carson Wentz pode ter uma regressão à média, porque teve um ano fantástico ano passado e volta de lesão, então, né, também vamos ficar de olho. Kirk Cousins no elenco novo, eu apostei no Kirk Cousins ano passado e quebrei a cara. Uhum, mas foi um ano bem atípico para Washington, justamente pelo número de lesões. Né, ele um conseguiu. Ataque com muitas lesões, é verdade. E o Ben Roethlisberger? E aí, tá magro o menino, hein? Fez low carb. Né, cara, o que draftar um quarterback não faz pra uma pessoa? Cara, o Big Ben, ele é ótimo. Ótimo quarterback. Cara, tá uma barulheira aqui na rua hoje. Que inferno. Enfim, o Big Ben, ele tem um grande problema. Ele joga muito mal fora de casa. Muito mal. As pessoas gostavam de pegar no pé do Drew Brees. Ah, os splits do Drew Brees dentro e fora do Superdome são muito diferentes, né? Parecem dois quarterbacks. Ah, mas aí até tinha a desculpa de que o estádio é fechado. Não, lógico, tem essa desculpa. E o Drew Brees, de fato, não era tão bom fora de casa em estádios abertos. Mas você pega o número do Big Ben e é pior. Nos últimos 2 anos, os números são piores. Então, cara, você pode pegar ele numa semana que ele vai enfrentar o Cleveland Browns em casa. Eu não botaria ele pra enfrentar o tipo Saints na semana 16 no Superdome. Sabe? Essa é a coisa que eu não faria com o Big Ben. Ele é situacional. Sim. É um quarterback que eu já tive também. Acho que tive ano passado no Fantasy. E eu troquei o Big Ben pelo Matt Stafford. Nossa, fez muito bem. Matthew Stafford é muito, muito, muito consistente. E desses quarterbacks aqui da prateleira 3, eu acho que ele é o último pra mim. É que sim, pra mim também. O Roethlisberger é um cara que pode te dar um jogo de 25 pontos. Pode. Mas ele pode te dar jogo de 8 pontos. Exatamente. E o Matt Stafford vai te dar todo o jogo de 15 pontos. Pô, coitado de quem escalou ele contra os Jacksonville Jaguars, que ele teve 5 interceptações. É isso, esse é o medo. É esse peido mental que o Ben Roethlisberger tem de 3 em 3 semanas, que acaba com seu time, que afunda seu time de jeito surreal. E o último da prateleira, não sei se você chegou a falar, eu não ouvi pelo menos. O Alex Smith. Que é o quê? Estabilidade. Ele vai ter jogo de 28 pontos? Difícil, mas ele vai te dar os 16 ali. Os 14. Às vezes... O Alex Smith, agora eu vou utilizar uma expressão. É aquela pessoa, aquele seu amigo, amiga, que você liga no sábado e fala: vem ver um Netflix aqui em casa hoje. E tá disponível, e vem ver o Netflix. E rola um amor gostoso, mas sem ser amor. Entendeu? É tipo isso. Tá lá, tá disponível, o cara entrega. Pois é, ele é uma escolha safa. E é uma escolha que provavelmente vai estar bem disponível no fundo dos drafts. Seja pelo... Ah, sim. Lá pra, sei lá, 13ª, 12ª rodada. Pois é. Vamos ver aí como é que ele vai em Washington. Porque também tem o quê da incerteza, né? A gente não sabe como ele vai ser utilizado. E os recebedores de Washington e o esquema tático de Washington. O Jay Gruden não é o Andy Reid. Enfim, pois é. Eu espero uma regressão à média do Alex Smith em relação ao que a gente teve ano passado. Eu acho também. Mas não a ponto de tirá-lo de uma terceira prateleira. Agora na quarta prateleira. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Pode falar. Temos Jimmy Garoppolo, né? Que é esse cara que é o quê? Exato. O Jimmy Garoppolo vai ser provavelmente draftado antes das pessoas da prateleira 3 que eu falei aqui. Vai. E pode ser que ele realmente vá melhor que essas pessoas. Talvez não melhor que o Carson Wentz, talvez não melhor que o Philip Rivers. Mas melhor que o Kirk Cousins, mas melhor que o Big Ben. O negócio é, cara, não vale a pena você gastar o capital que estão querendo gastar pelo Jimmy Garoppolo, justamente pelo espaço amostral e por esse hype dominante. O ataque do 49ers não é essa Coca-Cola toda. Digo, tem o Jerry McKinnon, que bom que tem. Tem o Marquise Gooden, que tá treinando super bem. Tá bom, tem o Pierre Garçon, que vai receber as bolas. Mas assim, não é uma parada de encher os olhos a ponto de você falar, putz, com o Jimmy disse até que vai tipo, explodir, vai ser um dos melhores da liga. Não o suficiente para ele ser draftado antes de uma décima rodada. Nossa, cara. O que houve? O Jimmy Garoppolo tá sendo draftado na frente. Eu acabei de abrir aqui o Fantasy Pros, eu tô impressionado. O Garoppolo tá sendo draftado na frente do Andrew Luck, do Matt Stafford, do Roethlisberger, do Matt Ryan, do Philip Rivers. Pois é, do Alex Smith. Ele está sendo draftado em cima de todo mundo da terceira prateleira que você falou. Literalmente. Pois é. Eu não gosto. Literalmente. Ele está sendo, neste momento, em média, a escolha número 84. Em draft de 12 times, que sexta, costuma, sétima. Que costuma ser a média de participantes no Fantasy deste Brasil, ele está sendo draftado na sétima rodada. Em draft de 10 times, ele está sendo draftado na oitava rodada. Pois é. É alto para mim. Hein? Nossa, é muito alto. É muito alto. Pro garoto, desculpa, a gente vai ter um podcast, eu e o Davis, né, falando sobre isso, mas é muito alto, cara. É muito alto. O Garoppolo neste ano pode ser overdrafted que nem o Derek Carr foi ano passado. Exatamente. E a gente não tem... Que era o mesmo empolgou. E meia culpa aqui. A gente fez parte desse empolgou. Não, mas pera lá. O Derek Carr tinha justificativa. Ele teve uma temporada de calibre de MVP em 2016. Sim, também. Mas foi um empolgou. Foi um empolgou, mas justificado. Foi justificado. Não foi um negócio que a gente falou, ele jogou 6 jogos sem pressão bem. Ele é o melhor quarterback da liga. A gente foi até a Atibaia, viu o time jogar e falou, vai ser difícil ganhar da gente. Foi um empolgou presencial. A gente tinha porque tem empolgou. Agora, 6 jogos com Garoppolo num ataque que tem passe pra fullback a todo lado, pro fantasy, especificamente pro fantasy, aí eu tenho medo. Marcos Mariota, Blake Bortles e Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes é o... Se você quiser passar emoção no fantasy, é uma boa escolha. Exatamente, assim, é o... Já que empolgou com o Garoppolo, vamos empolgar também com o Mahomes, né, gente? Qual a diferença? Ah, uns 2 jogos a mais, a menos, enfim. Olha, vocês crucificaram agora, mas enfim. O argumento é o mesmo, é tipo... Tem potencial, mas a gente não viu esse potencial concretizado. Da mesma forma, o potencial tá no Marcos Mariota. Que não deu o salto de qualidade como quarterback ainda e pode dar como Matt LaFleur, como um quarterback de ponta, um verdadeiro passador num esquema que seja feito pra ele. Que era coordenador nos Carneiros. Isso, que era coordenador nos Carneiros e antes dos Falcões, com o Kyle Shanahan. Vamos começar a falar o nome dos times em português, só de putaria? Vamos só de sacanagem. Tá bom. E o Blake Bortles, né, nessa prateleira também, que é um cara... Blake Bortles na quarta prateleira, eu usado, acho. Hein? Ele corre com a bola, né? Fala isso pros bisões de Buffalo. O Blake Bortles neste momento tá sendo o 26º quarterback draftado no Fantasy. Nossa, isso tudo? É. Eu gosto mais dele porque, bem, ele vai estar num time que vai estar nos jogos. Ele tem bons recebedores, ele tá melhorando. Ele fez cirurgia no pulso, ele tá passando melhor a bola. O Blake Bortles é um quarterback que, se você quiser meter o louco no Fantasy e só draftar o wide receiver, running back e um tight end, das tipo... nas 15 primeiras rodadas, aí você vai de Blake Bortles no final. Porque o Blake Bortles, na minha concepção, vai ser melhor que todo mundo da sexta prateleira. Ah, da sexta, com certeza. Né? Pelo menos. Já pra quinta agora. Agora a gente vai pra quinta, a gente já falou então Garoppolo, Mariota, Bortles e Mahomes. A quinta prateleira. A gente tem Ryan Tannehill, que volta a ser titular dos Dolphins. Andy Dalton, o nosso Mendoza, da nossa Mendoza Line. Mendoza Line. Logo menos a gente vai precisar de outro Andy Dalton pra essa linha. Dak Prescott. Nossa, deu um pigal aqui. Do café. Dak Prescott, Jared Goff, Case Keenum. Pera aí, Case Keenum precisa de... Ele tá nos Broncos. Mitch Trubisky, Sam Bradford e Tyrod Taylor. Você falou Derek Carr? E o Derek Carr. Pois é, o Derek Carr tá no limiar aqui, porque o John Gruden é muito louco. Exato. E é boom or bust esse negócio aí também. Sim, esses caras aqui, a maioria vai estar no waiver wire, tá, gente? Não é aqueles caras que você vai draftar, tipo, talvez na 14ª rodada, 13ª. Eu duvido que o Dak Prescott vai estar no waiver wire. Duvido. Ah, as pessoas gostam dele, né? Porque ele mostrou muito bom serviço. O Derek também não vai estar. Se bobear, o Jared Goff também não. Pois é, eu pegaria um deles, assim, no draft, mas... Case Keenum é um quarterback bom. Vai estar no waiver wire. Pro waiver wire. É o melhor quarterback do waiver wire que vai sobrar em liga de 12. Possivelmente. É possível que sobre também um... É, tá bom, é justo. Né? Ryan Tannehill vai sobrar, cara. Fato que vai sobrar. Vai. Ryan Tannehill vai sobrar também, mas eu acho que eu sou mais o Case Keenum. O ataque justo de Denver não é ruim no papel. Não. A linha ofensiva deu um upgrade. É que tem aquele medo do Case Keenum ter sido... One hit wonder. O lepo-lepo, Macarena da NFL. Né? Fez sucesso num ano e só Deus sabe se vai fazer no ano seguinte. Não, e tem aquele argumento de que, tipo, em termos de ajuste, os wide receivers do Minnesota foram os melhores em relação ao passe. Então você fala, ah, ele não passou tão bem a bola. Enfim, tem várias coisas discutidas em relação ao Case Keenum. Não é verdade? Sim, com certeza. E vamos à derradeira prateleira, né? É, rapaz. Ah, o Tyrell Taylor, olho nele, tá? Porque não é o Hugh Jackson que vai chamar o ataque, é o Todd Haley, que era coordenador dos Steelers, então existe esperança. Outro que vai estar nos waivers, provavelmente. Mitch Trubisky, por sua conta e risco, draftar o Mitch Trubisky neste ano é a mesma coisa que draftar o Jared Goff ano passado. Provavelmente você não faria, então não faça neste ano. Pode ser que ele vire uma opção ao longo do ano, claro. Pode ser. Ao longo do ano, olho no Trubisky pros waivers, vai que desenvolve, né? O ataque dos Bears tem as peças pra isso. Falta o Trubisky, né? E o técnico. Os Bears deste ano dependem do Trubisky. Se o Trubisky não evoluir, o Ryan Pace vai ser mandado embora e provavelmente o Trubisky não vai ter a opção de quinto ano. Enfim, eu não tô otimista. Como analista, como torcedor, óbvio que eu estou. É lógico, a gente é idiota. A gente acredita nas pessoas, né? É foda isso. Ai. Prateleira 6 é o seguinte, se você joga, acho que não é todo mundo, é bem raro, liga de 14 times aqui no Brasil, é difícil encontrar 14 malucos pra jogar fantasy, né, tô falando do homem médio, do bônus pater família, você que prestou a B, Eduardo Michel, olha que expressão espetáculo maravilhosa, dificilmente você vai ter tantas opções, né, numa liga de 14 times, então, é uma prateleira dos desesperados, né? Quando você tá se afogando, você abraça qualquer pedaço de tábua que tá lá. Pra rio, quem tá se corrente afogando, o jacaré é tronco. Exatamente. Quarterbacks calouros inexperientes e James Winston, que perde muito valor por conta da suspensão, e ele tem interceptação para um caralho, ele pode passar batido. E a partir da quarta semana, se você trabalha no conceito de streaming, que é muito popular em kicker e defesa, você pode fazer numa liga de 14 times também streaming pra quarterback. É ousado, mas... Eu faço. Né? É possível. E aí você tem James Winston, aí os calouros. Baker Mayfield, Josh Rosen, Josh Allen e Lamar Jackson. Tem também o Sam Darnold, que pode ser que vire titular, tá sendo muito elogiado, então olho nisso. E aí tem dois caras que são experientes, mas para fantasy não rola, que é o Joe Flacco e o Jay McCarron. Uhum. E pra waiver, se você tiver uma aposta e ela der muito, por exemplo, você vai lá e aposta no Jared Goff, vamos supor. Não tô falando que vai acontecer, tá? É uma suposição, uma hipótese. Apostei no Jared Goff na... É que o Goff tá sendo draftado bem cedo aqui, viu? Ele tá sendo o 13º quarterback draftado. Apostei no Jared Goff na 15ª rodada. Tá. Pode ser? Neste momento ele tá sendo escolha 105. Tá saindo isso aí na... Daí... 11ª. É, 11ª rodada. Postei no Jared Goff. Aí nas 4 primeiras semanas, os coordenadores defensivos adversários aprendem a marcar o ataque dos Rams, que é sistemático, não é talento do Goff aquilo, é sistema. Fudeu. O Goff tá fazendo 6 pontos por rodada, eu vou perder minha liga, o que eu faço? Aí você pode apostar no James Winston. Pois é, né? É aquela coisa, pior do que tá não fica, né? Que é o que aconteceu comigo ano passado com o Kirk Cousins. O Kirk Cousins tava muito mal. Pois é. Porque você estava muito, muito, muito mal. Aí eu dropei ele e peguei o Deshaun Watson. E aí corrigiu o seu rumo no caminho da vida, né? Sem dúvidas. E até o nosso querido Cousins, aliás, até o Watson machucar. Aí lascou tudo. É o negócio de gringolou. O Cousins ano passado, Dudu, olha isso, ele fez 10 pontos na primeira semana. e 11 pontos na segunda semana. Aí na terceira ele me empolgou. Ele fez 26. Eu falei, beleza, vamos que vamos. Mas aí eu já tinha dropado ele. Só que foi, mas foi complicado, porque, tipo, teve semana que ele fez 23 pontos, tipo, na sétima. Aí na semana seguinte ele fez 10 pontos. Aí na semana 9 ele fez 8 pontos. Então, tipo, por mais que ele tivesse feito 20 e tantos numa semana, na outra ele tava fazendo 8. Eu ia perder a liga. E o Deshaun Watson, deixa eu ver aqui quando eu peguei ele. Ah, ele fez 1 bilhão de pontos. Tipo, muito ponto. Ele fez contra o Seattle ponto pra cacete, contra os England, contra o Patriots, ponto pra caramba. Ó, na semana... Na semana 3, o Deshaun Watson fez 20 pontos. Na semana 4, ele fez 33 pontos. Foi aí que eu peguei ele. Antes da semana 4. Então eu fiz 33 pontos com ele na semana 4. Na semana 5, ele fez 35 pontos e meio. Nossa. Na semana 6 foi uma semana ruim dele. Ele fez 23 pontos. Não, aí teve absurdo. A bye week. E na semana 8, que foi o último jogo dele, ele fez 32 pontos. Eu ganhei todos esses jogos. Não, é óbvio que você ganhou. Tipo, o cara fez muito ponto. Basta seu time não ser um lixo que você consegue ganhar. Exatamente. Que nem quando eu ganhei aquela liga de 16 pessoas, porque eu tinha o Le'Veon Bell e o Drew Brees. E eu ganhava todo o jogo só com os dois. Pois é. Bom, então é isso. Né? Essas são as prateleiras de fantasy. Agora a gente vai gravar nosso podcast sobre a NFC North. Algum último comentário, Dudu? Não draftem quarterbacks. O que é esse áudio aqui, fim, que eu não sei o que tá? Ah, risada do Chaves. Eu vou xingar no Twitter hoje, muito. Não se esqueçam, xinguem no Twitter. Dudu, não, beijo. Vamos gravar esse outro negócio aí que você tá atrasado já. Beijo. Beijo, amor.